chegar. É nessa noite. Vai pegar. Mano, é só chegar. Mira, é só chegar. É nessa noite. Vai pegar. Mano, é só chegar. Mira, é só chegar. É nessa noite. Vai pegar. Mano, é só chegar. Mira, é só chegar. É nessa noite aí. Vai pegar. Eu canto pra quem quiser curtir. Cita esse som aí. Se liga aí. Aqui o som, mano, bate pesado. Lembrando das antigas, lembrando do passado. De volta às raízes, estamos aqui. Fazendo você dançar, fazendo você curtir. Na boa, na rima, no som da pesada. Eu vou curtindo o som até de madrugada. Se evoluir é curtir, maluco, chega aí. Curtir na boa, na rima, pra poder se distrair. Se o nego é de vem, o Naldo Black também. Chamo o Magrão e o Silvinho pra ficar tudo bem. Eu quero os manos junto na mesma função. Espero uma explosão, uma dominação. Eu tô envolvido no tom, dá um grau no som. Aumenta essa pressão que eu quero ouvir o pum. Sem zum-zum-zum, sou um rapaz comum, sem problema nenhum. Quero curtir a noite inteira até o sol raiar. E se pá, colar na mina do lado de lá. Pra ver se o céu fica blue, pra ficar tudo azul. Deixa eu levar, vem devagar, deu 7-1. Tô ligado que a sorte não é pra qualquer um. Então eu e você? É, você e eu. Então foi. Sou um malandro do tipo que balança, mas não cai de qualquer jeito. Vai, de qualquer jeito vai. A noite vai ser boa, mano, pode crer. E pra ficar melhor, só depende de você. Chega aí, vamos curtir à vontade. Jackson 5, o balanço, a viagem. Se você tem atitude, mano, chega aí. Porque aqui evoluir também é curtir. Mano, é só chegar, mina, é só chegar. É nessa noite. Vai pegar. Mano, é só chegar, mina, é só chegar. É nessa noite. Vai pegar. Mano, é só chegar, mina, é só chegar. É nessa noite. Vai pegar. Mano, é só chegar, mina, é só chegar. É nessa noite aí. Vai pegar. Vem com a gente, viaje no sol. Aqui não tem treta, é só paz e união. Chega, chega na moral, chega, chega agitando. O rap e o som, batendo forte, trincando. No clima, na dança, no embalo eu vou. Eu pego a minha preta na boa, na goma e demorou. A banca da antiga chega chegando. Os manos do break, o samba rock girando. Eu não preciso fumar, esticar pra ficar empolgado. Na lucidez, manda ideia e tira um barato. Contra a droga agitar, dançar é o remédio. Sem demora cantar, dançar, rimar, ser esperto. Falando que é malandro, sabe curtir. Segura a bronca, não deixa cair. Chega aí, o presente é caro, o futuro tá distante. Se deixe levar, o ritmo é empolgante. Nos toca disco DJ com microfone MC. A miliano agito era feito assim. Muita curtição, festa de montão. Vários mano, várias minas dentro do salão. Cada um, bem à vontade. Curtindo a batida e se ligando na mensagem. Vem curtir. Chega aí, evolução é o som, e o som é esse aqui. Mano, é só chegar, mina, é só chegar. É nessa noite. Vai pegar. Mano, é só chegar, mina, é só chegar. É nessa noite. Vai pegar. Mano, é só chegar, mina, é só chegar. É nessa noite. Vai pegar. Mano, é só chegar, mina, é só chegar. É nessa noite aí. Vai pegar. Eu chego clicando na rima, maluco, sem problema. Eu sou do ABC, evolução entrando em cena. O esquema, o lema é curtir sem problema. Eu vou cantando bem alto pra você entender o tema. Que pra curtir precisa ter personalidade. Não se vender pra não manchar sua própria imagem. Nem rebolar pra pagar que nem jacaré. Não vou usar calçado pra ganhar mulher. Eu sou o que sou, ninguém vai me mudar. Minha personalidade é autêntica. Cantando na rima eu vou, cantando na rima eu tô. M-A-N-O-T-O-M ligou. Corintiano até o osso maluco. Eu sou que nem a festa do Maracanã. Eu tô que roubada. Já faz uma cara que não ganho nada. Minha bandeira até hoje tá hasteada. Que nada, não foi sorte, foi raça. Mando salve pro Timão pela taça. Entro de novo em cena, paga pau, dá um grau. A festa tá do esquema, todo mundo na moral. Nil, Naldinho, Macari, chega aí. Eric, 12, Quirino, se liga, não esqueci. A festa tá de responsa, o lugar é aqui. Chega mais aqui, porque aqui evoluir também é curtir. Mano, é só chegar, mina, é só chegar. É nessa noite. Vai pegar. Mano, é só chegar, mina, é só chegar. É nessa noite. Vai pegar. Mano, é só chegar. essa noite. Vai pegar. Mano, é só chegar, mina, é só chegar. É nessa noite aí.